O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Então, nós vemos, né, muitos setores da sociedade que parecem que estão surdos e cegos para o que estão fazendo, o dano que estão trazendo para a civilização, como as companhias de agrotóxicos, pesticidas, as indústrias que utilizam a energia fóssil que polui o ambiente, as indústrias de farmacêuticas, enfim, existem lucros fabulosos de banqueiros que estão consumindo com a nossa civilização e com a riqueza da humanidade, estão dando um breque na civilização, colocando justamente o dinheiro como o pior empecilho, impedindo que a sociedade continue a se desenvolver. E existem outros grupos, que são grupos mais conscientes, grupos produtivos, grupos humanistas, né, e teístas, que gostariam de ver a humanidade tendo uma qualidade de vida melhor, uma vida mais equilibrada, mais de acordo com o ser humano. E esses grupos estão crescendo cada vez mais fortes. Então, gostaríamos de dizer aos senhores que o grupo da Trilogia Analítica, ou da Sociedade Stop, fundamentados nas descobertas de Norberto Kepp, pertencem a esse setor da sociedade que dedica as suas atividades para que o ser humano seja mais saudável, mais equilibrado e mais produtivo. Então, Dr. Kepp? O trabalho meu, comecei com uma ideia bem diferente do Freud, né? O Freud, ele era médico neurologista, então ele começou o trabalho dele baseado num pensador da Alemanha, Schopenhauer, e esse pensador dizia sempre que o ser humano vivia uma representação, como se fosse um grande teatro, e ele subiria lá no palco e representaria uma peça. Então, essa peça seria uma espécie assim de delírio, de fantasia, que o indivíduo gostaria de viver a vida toda. Então havia muito problema de histeria naquela ocasião, porque a sociedade era extremamente rígida. Então havia certos conceitos assim de rigidez, né, de censura, tão enormes que a sociedade não aguentava mais. E era o tempo, vamos dizer, lá do imperador Franz Joseph, lá na Áustria, em que subtraía todo o dinheiro do povo e usava, então, para os nobres. Então, baseado neste trabalho que o Freud desenvolveu, então nós começamos a estudar a questão mais do poder, né? Porque o Freud se baseava mais na insatisfação que o indivíduo teria com a própria vida, mas baseada em elementos assim mais ligados aos prazeres, né? Se o indivíduo não poderia usufruir da vida como ele desejaria, então ele se revoltaria. Então aí entrou na questão da libido, que o Jung, ele desenvolveu muito, chamando por esse nome, e que se o indivíduo tivesse uma satisfação, vamos dizer, no sentido de uma satisfação sensorial, se ele analisasse a questão sexual, afetiva, e conseguisse satisfazer nesse campo, ele seria equilibrado. Então, aí, houve, né, um exagero nesse percurso da psicanálise freudiana. Então, o número de doenças aumentou muito, porque a procura de prazer assim só para viver a vida redunda, né, numa fuga da realidade da vida e da saúde. Então foi por isso que nós fizemos uma comparação entre a nobreza daquele tempo, onde eles viviam dançando, viviam se banqueteando, passeando e frequentando teatros e óperas, etc., e o povo pagando por isso, né? O povo, uma grande parte, até com fome, com problemas nesse sentido. E aquela Maria Antonieta chegaram a dizer que, foram dizer para ela que o povo não tinha pão para comer. Então, aí foi mais uma calúnia, né? Então dizem que a Maria Antonieta falou: se eles não têm pão, então faça um bolo. Mas essa era a ideia geral lá da questão econômica social daquele tempo, que redundou, a gente sabe, né, na Revolução Francesa. Então, por causa desse desequilíbrio que o Freud não notou, porque no tempo que ele viveu lá no Império Austro-Húngaro, havia uma certa abundância, que depois veio a Guerra de 14, e essa abundância foi acabando, e o povo passou a ter uma vida muito difícil, e aí entrou, por exemplo, o problema maior na questão econômica, né? Então, o que eu quero falar com isso? Que atualmente a questão do poder é importante ser analisada outra vez, porque os indivíduos que sobem no poder geralmente são infantis, são pessoas egocêntricas que querem todo o poder, todo o bem-estar para eles. Então, sacrificam o povo, né, com impostos, com os fiscais, com essas agências que vão nas pessoas que trabalham e tentam tirar todos os bens no sentido do dinheiro que essas pessoas do trabalho conseguem. E essa questão está causando uma grande, assim, aflição social. Então eu quero dizer isso, que naquele tempo, que ocasionava até as doenças físicas, sejam do aparelho digestivo, né? Doenças assim dos órgãos internos do aparelho digestivo, sejam do aparelho respiratório, asma brônquica, bronquite, esses problemas da respiração, ou então do aparelho mesmo ósseo, né? Ou do circulatório, quando a pessoa começa a ter os problemas de circulação, e todos eles causados por uma tensão muito grande, que é mais ocasionado pelo pessoal que está no poder, e só incentiva aqueles que querem ser milionários. E o indivíduo, para ser milionário, nunca um médico que trabalha vai ser milionário. Vai poder viver uma vida média, boa, mas não ser totalmente milionário, ou então mesmo um advogado, né? Ele tendo um trabalho sério, o advogado nunca vai ser um milionário. E muito menos, né, o engenheiro, muito menos o comerciante, né? Se ele faz um trabalho honesto, ele vai viver bem, satisfatoriamente, mas nunca vai conseguir ser milionário. Agora, eu estou falando isso porque o grande problema atual é esse excesso, né, de obrigação que puseram nas costas do povo, e eles às vezes não têm os meios para pagar os impostos, para ter uma vida mais ou menos confortável, principalmente no Brasil, né? Essa questão, por exemplo, de vender aeroporto, essa questão de vender eletricidade, de vender hidroelétrica, de vender isso, vender aquilo, cada vez que o pessoal do poder precisa de dinheiro, vende alguma coisa do país para o exterior, para o dinheiro do exterior entrar aqui, mas não para o povo, né? mas para eles lá que estão no poder. Então a gente pode dizer, né, que são verdadeiras quadrilhas assim, de pessoas que formam lá em torno do poder e que pegam o que é do povo para eles. Então eu falo isso porque houve até mesmo, né, durante muitos anos, o chamado assim mal, né? O mal assim na vida pessoal, então na vida social, mas atribuído à questão afetiva sexual e não à questão econômica social. Então o ser humano, ele não tem assim uma vida farta, não tem uma tranquilidade por causa do número de impostos que ele tem que pagar, o número assim de obrigações. Para abrir uma empresa, ele tem que demorar não sei quantos meses e preencher um número de papéis tão grande que a pessoa desanima. E depois tem que ainda contratar pessoas que podem dar o golpe nele. Bom, eu estou falando isso porque a questão de doença, por exemplo, esquizofrenia, a mania, a depressão, questão da epilepsia, da obsessão, de tudo quanto é doença, tem origem no tipo de existência que o povo tem, em que dá uma enorme aflição para ele, porque ele tem que trabalhar horas demais, principalmente no Brasil, né? Nós fazemos esse programa aqui no Brasil, que ele tem que dedicar a vida mais para ganhar dinheiro para pagar imposto, para muitos ficarem milionários, né? É bom as pessoas muito ricas verificarem que eles estão imitando os nobres lá da França, que provocaram depois a Revolução Francesa, né? Que o povo se revoltou e atacou, né, os nobres, que é algo muito ruim, não só para, evidentemente, para os nobres daquele tempo, mas para os poderes atuais e para a própria nação, né, e para o próprio povo. Bom, a gente viu o que aconteceu lá no Oriente, né, Dr. Kep, com os árabes. Quantos líderes foram chacinados já lá? Líderes militares, enfim, os líderes lá, né, o pessoal do poder já foi bastante chacinado no Oriente Médio agora, recentemente. Quem quer falar alguma coisa nesse sentido? É o nosso jornalista José Ortiz de Camargo Neto. Trabalhou na Folha de São Paulo, né, Ortiz? Isso. Conheceu muita gente boa, o Dr. Zerbini, né? Isso. O Dr. Zerbini é que me deu uma entrevista lá, porque ele era amigo do senhor. Ele não queria dar entrevista para ninguém, mas como eu era amigo do senhor, então ele me deu. Agora, doutor Kep, olha, o senhor falou das leis, né? No Brasil, saiu uma reportagem recentemente que nos últimos 10 anos foram feitas 4 milhões e 200 mil leis. Parece piada. Parece piada. Em 10 anos. Agora, essas leis, doutor Kep, tem as leis primárias, que são aquelas aprovadas pelo Congresso, e o que essas agências fazem, que são regulamentos, portarias, normas, resoluções, etc. E que se uma pessoa quisesse, que existe na Constituição, diz assim, ninguém pode alegar ignorância da lei. Agora, se a pessoa quisesse conhecer todas essas leis, nem passando a vida toda estudando, já não é. 200 mil. 200 mil em 10 anos no Brasil. É. Então, é tanta lei que a pessoa sempre está fora da lei. Ela não tem jeito de ficar dentro. Agora, Ortiz, o pior de tudo é que essas leis não são leis, são coisas ilegais, né? Ilegais, exatamente. Contra o povo. Contra o povo. Por exemplo, né? O senhor criou a ANVIP, né? A ANVIP. A ANVIP é o seguinte, Agência Nacional de Vigilância do Poder. Quer dizer, para vigiar o poder. Porque na democracia verdadeira, né? Todos os pais fundadores dos Estados Unidos falavam que o poder tem que ser vigiado e controlado. Agora, aqui no Brasil, são 4 milhões para vigiar a gente que trabalha, o povo que trabalha. E eles, lá em cima, ficam sem vigilância. Então, a propósito dessa agência, nós estamos publicando o que o poder faz, divulgando e tudo, e sabe que está sendo acompanhado em mais de 20 países esse blog. Já pegou, isso, né? Essa agência, ela tem uma atividade como, Ortiz? Ela é informativa. Informativa. Na internet. Na internet. É um blog. Qualquer um pode entrar, qualquer não precisa um se pode cadastrar, entrar, nada, pagar nada. Nada. Não precisa deixar o nome dela lá. Não. Nada. Se ela quer comentar, ela pode, se não, ela olha, lê. Isso. Ótimo. É um site, então, chama-se www. Sim. Anvip, A-N-V-I-P de pato, Anvip, uhum. 2011, blogspot.com. Então, a pessoa que entrar lá, ela pode enviar a sua denúncia e nós publicamos gratuitamente. Se ela quiser pôr o nome, a gente põe, senão não põe. Ótimo. Tem muitas denúncias. Inclusive, nós temos um link dessa agência dentro da home do nosso site Stop, www.stop.org.br. E mais informações no telefone 3032-3616, 3032-3616. O Alexandre, nosso engenheiro do Cap Motor. Não, eu estava lembrando uma questão, né, que primeiro lembrei do Thomas Moros, né, que naquele livro Eldorado, né, ele falava que as leis tinham que ser poucas e simples para todo mundo entender, né, porque as leis são feitas para roubar o povo, né, para explorar. Ele falava a verdade, né? Isso. Por isso que cortaram a cabeça dele. E outra coisa. O Henrique VIII. E outra coisa que eu acho interessante, é porque eu acho que na mídia em geral, eles fazem uma confusão entre a questão de ser legal ou ilegal e ser moral e imoral, né? Porque muitas coisas são legais, mas são imorais, né? Então o ponto que o povo tem que perceber é se a lei é justa ou não. Né, porque geralmente as leis são feitas pelos poderosos, então são feitas para defender os interesses deles e não do povo. Então, mas o que é ilegal é imoral. Quer então, dizer, as leis que são imorais são ilegais. Isso. Concluindo, tá certo. Mesmo que elas sejam consideradas legais. Mesmo que sejam consideradas legais. Agora, o senhor conhece alguma lei que seja legal? Ah, doutor Kepp, são só 10. 10 leis que já foram dadas lá por Deus na tábua para Moisés, ali tem tudo. Naquelas 10 leis, lei mosaica, os 10 mandamentos, né? são as leis mosaicas que não são seguidas, não são obedecidas. E aí vieram todos os amendments, como se diz, né? Todas essas mini-leis que é para deturpar, para fugir, para encobrir essas 10 que estão aí claras, simples, para todo mundo seguir e que o ser humano não quer seguir. Vamos ver, mais alguém quer falar hoje? Sim, doutor. Tem uma turma aqui de umas 200 pessoas. Eu queria mencionar algo, doutor. Tem uma assembleia aqui hoje, doutor. Com esta questão que o senhor está mencionando, que os poderosos sempre têm que se aproveitar de povo. Recentemente, nestas semanas, na cidade de São Paulo, umas farmacêuticas estão tendo reuniões com pessoas da terceira idade. Y están promocionando lo que les llaman de medicina natural. Y lo que les hacen ahí es tentar de que todas estas personas de tercera edad, de aposentados, compren medicamentos de las empresas con nombres aparentemente naturales, de vitaminas, de omega 3, omega 4. Entonces es impresionante la forma como estos poderosos, estas compañías farmacéuticas, tentan aprovecharse del povo y de estas personas inocentes e indefensas. Agora, eu vou contar uma coisa do Dr. Giraldo. Quando ele foi para os Estados Unidos e explicou que para ter AIDS não existem bactérias, bacilos, vírus, retrovírus, essas coisas. Então, sabe o que os americanos queriam fazer? Queriam interná-lo no sanatório. Isso é verdade, doutor. Ele teve que fugir dos Estados Unidos para Miami, senão seria considerado como louco. Agora, atualmente, então, todo Miami mundo sabe. Unidos, né? Miami é meio Cuba, meio Caribe, né? É. Tem outro ambiente. São coisas engraçadas na vida, né? Hoje engraçado, mas naquela época, 25 anos atrás, foi terrível, doutor Kepe. Porque agora, vamos ver o doutor Ademar. Ademar está aqui. Doutor Ademar, alguém já quis internar o senhor? Olha, às vezes aparece, mas aquilo que o senhor falou, doutor, que praticamente 90% das pessoas que estão doentes têm uma causa ligada ao poder socioeconômico. A gente que trabalha mais com o público, assim, geral, de baixa renda, a gente nota que é uma loucura, né? Que as pessoas não têm condições, assim, gerais de alimentação, de moradia, as famílias estão divididas, existe o problema das drogas. Então, é uma série de conflitos que existem, mas gerada por esse poder. Então, como que o indivíduo que demora 2 horas para chegar no trabalho, ganha um salário miserável, tem 2, 3 filhos, ele vai conseguir ter uma saúde perfeita? Então, é praticamente impossível. Então, a gente nota que isso aí gera, assim, uma geração, assim, de miseráveis, né? Assim, economicamente. De neuróticos, né? Neuróticos, né? Mas o povo está se revoltando, assim, cada vez mais tendo essa consciência, né, de que tem que fazer alguma coisa. Agora, vamos ver. Nós temos aqui a Ninha. Será que na Suécia é a mesma coisa? Ah, é a mesma coisa, com certeza, doutor Kevin. Lá tem mais máscara, né, social, parece assim, bonito na superfície, mas é a mesma corrupção, mesma coisa. Tem muita gente doente na Suécia? Ah, com certeza, cada vez mais. Então vamos ver agora a Selma. Selma, Israel, tá tudo bem? Não tenho ideia, doutor Kevin. Eu queria falar de saúde infantil, porque é uma questão que preocupa muito, né? Essa questão do diagnóstico do famoso transtorno do déficit de atenção e hiperatividade nas crianças hoje em dia, que não só já foi comprovado que há um exagero nesses diagnósticos para venda de remédio, como está sendo mostrado que esses remédios também desenvolvem nas crianças ideias suicidas como efeito colateral. Então, o interessante é que nunca se tenta ir na causa dos problemas, né? Por que as crianças são agitadas, desconcentradas, né? Então, o que que a gente vê? Elas são criadas, hoje em dia, dessa forma tão artificial, né? Isoladas em apartamentos, sozinhas, com uma babá, em frente a TVs, videogames e computadores, que, por si, são equipamentos já dispersivos na base, pelo tipo de onda que eles provocam, né? E trazem a descontração, naturalmente. Então, por exemplo, as residências trilógicas, onde se procura organizar o tempo livre das crianças com atividades educativas e mesmo recreativas de forma conjunta com as crianças, esse problema é amenizado, né? Agora vamos ver a parte odontológica. Marcinho Sgrinelli, como vão agora os indivíduos que têm sorriso de caveira? Ah, nossa, cada vez mais acaveirados. A senhora está clareando os dentes também? Não. Por quê? Porque prejudica o esmalte, prejudica o brilho do dente, a dureza e descalcifica muito. E a pessoa acaba ficando banguela, né? Fica banguela. Mas sabe, doutor Kepp, hoje na nossa aula aqui que nós tivemos, o professor, ele deu como exemplo essa questão do mecanicismo na odontologia. Ele falou dos implantes. Então, ele falou que, para ele, assim, é como se a pessoa fosse num mecânico e uma peça do carro não está funcionando bem, então arranca, enfia um parafuso. Para ele mostrou essa questão, que como se a gente fosse no mecânico. Tira a peça natural e põe uma artificial. Uma, né? Artificial, né? Uma falsa. Então, implante é um perigo. É um perigo. Até a próxima semana. E o nosso site é www.stop.org.br.